chuva que bate no telhado de minha casa é um calmante para me fazer pensar. Pensar, me acalmar. Como eu posso me acalmar se meu sangue ferve? Como eu posso ficar calmo quando me lembro que nesse exato momento tem crianças passando fome? Nesse exato momento tem futuros homens vendendo droga nas esquinas. Tem jovens se prostituindo nas ruas. Nesse exato momento tem famílias, velhos, dormindo ao relento. Tem trabalhadores que acordam às 5 da manhã para trabalhar e voltam para casa só à noite. E chega o final do mês, recebe um salário mínimo, que do mínimo não dá para o próprio sustento. Enquanto uns ganham fortunas, 80% da nossa população vive na penúria. E eu lamento que esse não é o primeiro e não será o último, porque numa pátria em que vivemos, que as pessoas são julgadas por aquilo que tem pelos seus bens materiais, o pobre brasileiro que não tem nada pra sociedade não é nada, é simplesmente alguém a mais pra botar a culpa, que o país tá uma desordem, uma bagunça. Apesar de tudo, nosso povo não foge da luta, encara a disputa, mesmo sendo uma guerra injusta, que sequestra seu filho pro crime e mata sua mulher de angústia. Faz a sua pilinha ir pra esquina, vender seu corpo por mixaria, enquanto você, mais um escravo, trabalha de dia pra comer de noite. E assim caminha a humanidade pra longe da felicidade, fazendo o dinheiro a mixar do mundo, que abre qualquer porta em menos de um segundo. Por isso eu sinto muito ver meus manos aqui na vila no descuido, só por não ter um diploma. Assim cai em coma, em ilusão, vira um fantasma na escuridão. É soda ver meu povo ganhando migalha, é soda ver meu povo vivendo as traças, é soda ver os donos enganando o estômago com cola, é soda porque tudo isso é corrosivo pela ganância do ser humano pelo... Din, din, din. Me diz quem não quer, muda minha foto, não minha cabeça. Din, din, din. Me diz quem não quer, ele é bom, mas não é a micha, né? Din, din, din. Me diz quem não quer, muda minha foto, não minha cabeça. Din, din, din. Me diz quem não quer, ele é bom, mas não é a micha, né? Se o dinheiro é bom, eu quero, eu quero. Só não faço dele minha única busca, porque nossa vida é curta. Olhe para o meu rosto e verá minhas rugas. Aperte minhas mãos, vai sentir elas calejadas. Das correntes ao cabo da enxada. Sem estudo, nosso povo não consegue nada. Apenas ser escravo de carteira assinada. Que comédia, que palhaçada. Contribui sua vida inteira quando se aposenta. Recebe aquela aposentadoria furada que não dá pra viver, nem sobreviver, só vegetar. Ver meu povo se matando por papel, assim não dá. Cadê o amor? O verdadeiro, aquele que não precisa de dinheiro. Ah, eu sei, foi perdido naquele dia que Judas traiu meu rei. Agora eu sei que toda honestidade tem sua fita métrica. Por isso que muitos ligam só pra estética, só se importam consigo e não com os outros. E pro sentimento? E pra isso carrega o controle no bolso, que liga, desliga a hora que quiser. Só não se esqueça que o coração de pedra fica sozinho, né? Ciclano, fulano, beltrano, não viva só de enganos, faça planos. Só não faça do dinheiro a micha do mundo. Ele é a micha, mas não abre tudo, tudo, tudo. Din, din, din. Me diz quem não quer, muda minha foto, não minha cabeça. Din, din, din. Me diz quem não quer, ele é bom, mas não é a micha, né? Din, din, din. Me diz quem não quer, muda minha foto, não minha cabeça. Din, din, din. Me diz quem não quer, ele é bom, mas não é a micha, né? Nesse exato momento, ainda há uma alternativa, uma saída. A sua vida não vale um par de tênis da Nike nem da Adidas. Um minuto de sua vida não vale mil, dois mil, nem três mil reais. A sua vida não vale uma loja daquele carro forte, tá ligado? Por mais que tenha milhões. Nesse exato momento, sua vida, pra Deus, é o mesmo que uma pintura de Leonardo da Vinci pros colecionadores. É incalculável. Você sabe o que é isso, irmão? Incalculável? Sua vida não tem preço. Um minuto, um segundo, um centésimo, não tem preço. Daí, todo mundo acha um Jesus Cristo pra crucificar. alguém pra apontar. Enquanto o verdadeiro culpado, você sabe quem é o verdadeiro culpado? É o Homo sapiens sapiens. É o ser humano, porque tá dando mais valor a um papel moeda do que a vida de um humano nosso. No livro sagrado, em Timóteo, versículo 6, capítulo 10, tá escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pense nisso. Me diz quem não quer, muda minha foto, não minha cabeça. Me diz quem não quer, ele é bom, mas não é a bicha, né? Me diz quem não quer, muda minha foto, não minha cabeça. Me diz quem não quer, ele é bom, mas não é a bicha.